A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Caros ouvintes, sejam então bem-vindos a mais um Sons da Lua, o programa que todas as terças-feiras lhe faz companhia entre as 23 e as 0 horas. Eu sou a Joana Santos, a mesma locutora de sempre, que durante esta hora não lhe vai dar muita conversa, prometo, mas dou-lhe muita música. Pelo menos é o que tento fazer. São algumas músicas que vamos passar aqui, são todas elas diferentes, de estilos muito diferentes. Vamos começar por recordar um tema do ABBA, mas que aqui está interpretado pelos Westlife. Eu espero que goste. Depois seguimos com um tema da Céline Dion e terminamos com um tema fantástico que se chama Always. Um tema muito romântico. São eles três muito românticos para você que está aí no seu carro, na sua casa, seja onde for, na casa de um amigo, de uma amiga, seja a casa de onde for ou de quem for, até que seja o seu canto e que você se sinta bem. Isso é o mais importante. Fique então com estes sons da lua, os sons que eu espero que, assim, lhe transmitam paz e lhe consigam dar o sabor da agitação e da calma da noite. A mistura quase que perfeita para o momento perfeito. Para si, que também é o ouvinte perfeito. secret place. Don't you know that love doesn't think twice? It can come all at once, a whisper from a distance. Don't ask me if this feeling's right or wrong. It doesn't have to make much sense. It just has to be this strong. 'Cause when you're in my arms, I understand. We don't have a voice when our hearts make the choices. There's no plan. It's not it. Thank you. três temas para começar foram de facto ótimos e eu espero que para si tenham sido muito bons. Eu espero então também que estes próximos temas sejam do melhor possível. Vamos ficar com I Won't Forget, depois fico com Andrea Bocelli e terminamos com Mafalda Veiga. Três grandes músicas, três grandes cantores e três grandes momentos para você que está aí desse lado aproveitar ao máximo. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion, I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up, now you're the one who make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Every little thing you said, but there is something left in my head. I won't forget the way your kissing, feeling so strong, been lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. Say goodbye to me. Love is one big illusion, I should try to forget, but there is something left in my head. I won't forget the way your kissing, feeling so strong, lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you call a way. I know, yes I know. Sitting here all alone in the middle of nowhere, entrata dentro e c'è restata. vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa. E anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. La morte lontana, io vivo per per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. abrir esta noite morrer. Músicas até aqui, saiba então que o Sons da Lua tem muito mais para lhe oferecer. Vamos ficar com mais 3 temas e vamos aproveitar ao máximo esta hora que tanto nos tem para oferecer, tanto a si como ouvinte, como a mim como locutora. Vamos ficar por Brilho e Travessura na voz de Osvaldo, um dos poemas que completa o grande poema escrito também pelo cantor Lua e Flor. Depois ficamos com Café da Manhã na voz de Roberto Carlos e terminamos esta seleção musical com Melancholic Ballads na voz dos Fingertips, ou na voz ou na instrumentação também dos Fingertips, uma banda portuguesa, sem dúvida. Traz grandes temas neste seu programa que espera trazer tudo o que a noite tem de bom para ofertar, desde a sua calmaria à sua agitação. Aquele momento em que as duas se misturam e se encontram e fazem com que você se sinta o mais relaxado possível. Espero que goste e que esteja a gostar da companhia que este Sons da Lua lhe pretende trazer. Onde quer que vá, leva o coração feliz. Toca a flauta da alegria, como doce menestrel. Onde vá, onde quer que eu vá, vou estar de olho atento à tua menor tristeza, pôr no teu sorriso o mel. Onde vá, vá pra ser estrela, as coisas se transformam. Isso não é bom nem mal.

But I heard things I didn't wanna hear. And baby, I'm still okay. I know that living with me was sometimes hard. Baby, I know that's true. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same way too. Please don't say that it's over. Don't say that it's over. All I won't know how to do. Don't say myself inside of you. I know sometimes I might seem so ugly. I may be angry now. I know that I'm not that easy to ignore. Vamos ficar com mais dois temas, dois grandes temas, para que depois venhamos então às despedidas e para que eu lhe traga mais umas pequenas surpresas. Vamos ficar agora com From This Moment, na voz de Shania Twain, e ficamos com a fantástica junção de Rita Guerra com Ronan Keaton. Espero que estes dois temas sejam para si tão deliciosos como são para mim trazê-los aqui à antena. I do swear that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, every beat of my heart. Gosto. sente a magia de não estar sós. This time can be like the first time. Close your eyes and soon we'll be there. No man could ever guess what you're feeling. Turn a spark to a flame, make a wish, close your eyes, won't you start all over again? Just like the first time that you touched my skin, all over again. I tasted heaven, take me there again, all over again. You're a smile, you're a touch, you're a taste, it turns me on and on. So beautiful, let me say it all over again. 'Cause this time can be like the first time. Close your eyes, pretty soon we'll be there, yeah. No man could ever guess what you're feeling. Turn a spark to a flame, make a wish, close your eyes, won't you start all over again? Desta forma, chegamos ao fim de mais um Sons da Lua. Eu volto para a semana para mais uma horinha de programas às 23 horas da terça-feira que vem. Cá estarei eu, até às 0 horas, com muita música e, espero eu, boa disposição, como sempre, para lhe transmitir tudo aquilo que os sons que a Lua emite podem trazer de bom à sua vida. Aproveite então a agitação e a calmaria da noite. Uma fusão fantástica que muitas vezes pode ser traduzida em música. Penso que sim. Haja desta forma e vai ver como a música é um elemento importante na sua vida. O quanto o pode ajudar e o quanto o pode acompanhar. É sempre uma boa companhia. Vou deixá-lo agora com O Dona, depois Versos de Amor na voz de Carlos Paião e terminamos com Chiquitita na voz do Zaba. Começámos com eles, mas interpretados pelos Westlife, de facto. E agora terminamos mesmo com o Zaba. Chiquitita. Três grandes temas para terminar este programa. Que terça-feira que vem às 23 horas está cá para si. Passo então agora ao testemunho de Carlos Bonaparte, que vem para si para mais um Hora Zero, um programa que também tenciona estar sempre consigo. Fique bem, até lá, tenha um resto de uma ótima semana, uma noite fantástica. E sempre, todos os momentos da sua vida, repletos de tudo o que de bom possa existir. Fique bem. Uma boa noite. Oh, Donna.

dear, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. Chiquitita.